em Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23 e capítulo 12, versículo 10. Eu vou iniciar aqui, depois a Patrícia dá sequência também. 12, 22. Então lhe trouxeram endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. 12, 23. Todas as turbas ficaram extasiadas e diziam: acaso não é este o filho de Davi? Extasiadas, fora de si. Mas, tendo ouvido isso, os fariseus disseram: ele não expulsa os daimones, senão o Beuzebu, o chefe dos daimones. Ele tem uma latinha. Daimones 2. Deus pagão, divindade, gênio, espírito, mau espírito, demônio. E o 3 também. Isso. Refere-se a um deus filisteu, ao qual Acasias, filho do rei Acabe, teria consultado no oráculo, segundo a carta aos reis, capítulo 1, versículo 2, apesar da reprovação do profeta Elias. Era conhecido como príncipe dos maus espíritos, de onde se originou o nome Senhor da Habitação ou da Morada dos Maus Espíritos. 12.25. Jesus, porém, conhecendo as reflexões deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo está deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Está deserto. Estar deserto, desolado, desabitado. 12.26. Se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo, como então permanecerá de pé o seu reino? Satanás. Palavra de origem semítica. Semítica. 12.27. E se eu expulso os daimones por Beelzebú, por que os vossos filhos os expulsam? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. 12.28. Se, porém, eu expulso daimones pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. 12.29. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se primeiro não amarrá-lo, e então saqueará a casa dele. Pertences, literalmente coisa, objeto, pertence, vaso, jarra, prato. E o sétimo, que é amarrá-lo, literalmente amarrá-lo forte. 12.30. Quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. 12.31. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. Blasfêmia. 8. Calúnia, censura, palavra ofensiva, insulto, falar sobre Deus ou sobre as coisas divinas de forma irreverente e reverência. Blasfêmia do Espírito. Expressão idiomática semítica que oferece uma multiplicidade de interpretações. 12.32. E quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, a ele não se perdoará, nem nesta era, nem na era prestes a vir. Aí tem, né? Nem nesta era. Trata-se da expressão hebraica Olam Hazeh, comumente traduzida como era presente ou mundo presente, para destacar a situação atual do mundo em comparação com a era vindoura. 11. Trata-se da expressão hebraica Olam Haba, comumente traduzida como mundo vindouro, era vindoura, em oposição à era presente. No judaísmo rabínico, essa expressão ganhou importante destaque por estar relacionada ao Messias de Israel. Nesse sentido, as expressões fim dos dias, dias do Messias, ressurreição dos mortos e mundo vindouro se identificam e fazem referência a conjuntas profecias hebraicas que prometem um mundo de paz, justiça e felicidade sem mácula, inclusive com a ressurreição dos mortos a ser inaugurado pelo Messias. E 12, estar para, estar a ponto de, indicando a iminência do acontecimento. Legal. Vamos dar... Segue mais um? Vamos, mais um. Tá. A árvore e seus frutos. 12.33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado, pois pelo fruto se conhece a árvore. Deteriorada, podre, estragada, deteriorado, por extensão, corrompido, viciado, impuro. 12.34. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas, sendo maus? Pois da abundância do coração fala a boca. Maus. Mal, mal, malvado, mal, malevolente, maligno, mal feito, perverso, criminoso, ímpio. No grego clássico, a expressão significava sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, miserável, indigno, como também mal, causador do infortúnio, perigoso. No Novo Testamento, refere-se tanto ao mal quanto ao malvado, mal, maligno, sendo que, em alguns casos, substitui a palavra hebraica Satanás, adversário. 12.35. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisas más do seu mau tesouro. Mal, vide, nota 2, que o amigo acabou de ler. 12.36. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. Inútil. Ocioso, desocupado, preguiçoso, inútil. 12.37. Pois a partir das tuas palavras serás justificado, e a partir das tuas palavras serás condenado. Legal. Você já tem material aqui o suficiente para a gente debater aqui pelo menos 15 minutos, 20 minutos. Só o primeiro texto já é bastante grande. Vamos lá. Jesus e Beelzebu. Esse texto aqui, a gente estava dando uma lida nele e verificando que ele foge completamente dos padrões que a gente está acostumado a estudar aqui dentro do Novo Testamento. Porque ele, se a gente relê-lo, a gente vai encontrar várias citações de figuras, segundo a ortodoxia cristã, deu para adversários, né? Inimigos. Né? Deus sempre contra Beelzebu, Deus sempre contra Satanás, Deus sempre contra os demônios. Lá no livro O Céu e o Inferno, né? Ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, o Allan Kardec, ele faz, logo na primeira parte desse livro, e nós já estudamos aqui, não sei se vocês lembram, ele faz conceituações a respeito do que é o bem e o mal, sobre os anjos, os demônios, e lá a gente consegue entender bem o significado de cada uma dessas denominações que os grupos religiosos, a ortodoxia, sempre colocou para os adversários de Deus. Muitos de nós viemos do catolicismo, e segundo as tradições do catolicismo, Deus teria criado anjos, ou seja, espíritos perfeitos, e em algumas situações, esses espíritos teriam se voltado contra Deus. Ou seja, dentro daquilo que nós aprendemos, é completamente contraditório. Por quê? Porque se o espírito ele segue uma linha de progressão e os amigos espirituais nos dizem que a gente não retorna ao que nós já fomos, a gente adquire as potencialidades, as virtudes e nós seguimos adiante, seria uma incoerência do Criador criar um espírito puro, como Allan Kardec nos coloca lá na escala espírita, né? No Livro dos Espíritos, né? Na terceira ordem, né? Que seria a ordem dos espíritos puros, chegar lá em cima da escala e esse espírito se revelar um espírito revoltado contra o próprio Deus. No entanto, essa teoria ela persiste não apenas dentro do cristianismo, no mundo árabe, nos muçulmanos, nos persas antigos, sempre teve essa questão filosófica, né? O bem e o mal, Deus contra alguém, os deuses contra os maus. E nessa passagem a gente observa várias ordens, né? Beuzebu, Satanás, os demônios. Isso tudo, na realidade, são ordens e escalas que eles criaram para poder dizer do adversário de Deus. No entanto, quando a gente estuda lá no livro O Céu e o Inferno, nessa primeira parte, a gente deve estar lembrando disso aqui que nós estudamos isso aqui. A palavra daemon, que é a palavra grega, ela não tinha esse significado no início. Ela não tinha esse significado pejorativo, de adversário, e isso veio a ser colocado muito depois. E as traduções que nós temos hoje da Bíblia Sagrada, dos textos evangélicos, colocam essa palavra daemon como demônio, como espírito inferior e imperfeito. O Kardec, quando ele faz a escala espírita, que ele diz lá no Livro dos Espíritos, ele diz que não é algo absoluto, muito pelo contrário, até porque caracterizar todos os tipos de espíritos seria assim, uma coisa assim, grandiosa, até porque não conhece todos os tipos de personalidade, mas ele faz uma escala lá que ele dá três ordens. Terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. Dentro dessa ordem estariam cinco classes de espíritos, né? Então, os espíritos batedores, os espíritos zombeteiros, os espíritos que fazem todo tipo de influência negativa. Na segunda ordem dele, lá ele coloca os bons espíritos, né? São os espíritos já de sabedoria, espíritos de ciência, espíritos que já estão no nível de aperfeiçoamento para serem espíritos puros. A gente poderia até classificá-los como os homens, os espíritos iluminados, os santos, os ditos santos, né? Que já entraram num patamar de desenvolvimento moral muito intenso. O que a gente ressalta também é que a escala espírita ela é uma escala de progressão moral, essencialmente moral, não tem nada a ver com desenvolvimento material. Essa classificação que Kardec dá lá nas questões da escala espírita, 96, 97, até a questão 100, ele fala sobre isso. E na última classe, que ele chama de espíritos puros, essa teria uma classe única. Essa classe única seriam os espíritos que passaram por todas as situações de aprendizado, hoje estão numa contemplação diferente das demais. Porém, apesar deles terem alcançado essa contemplação máxima, eles não vivem no ócio. A gente, nós que estamos na terceira ordem, nas classes mais baixas da terceira ordem, nós achamos que chegar lá no final da escala, subir até o topo, a gente entraria de férias, né? Ficaríamos tomando suquinho, né? Suquinho aí fica prazer de qualquer um, tipo, sabor. Deitado na cadeira, contemplando as benesses, né, que nos foram colocadas. E é o contrário. O espírito, quando ele chega lá, na primeira ordem, né, na primeira classe, desculpa, e na classe única, ele tem tanto conhecimento, ele quer tanto ajudar, que ele sempre está em missão para poder amparar aqueles que estão abaixo dele. E aí a gente tem como exemplo de espírito mais puro que passou aqui por nós, segunda questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus. Então, essas colocações aqui que fazem, nessa passagem, eu entendo mais como uma questão filosófica, tá? De criar sempre nomes, Beuzebu, Satanás, demônio, Lúcifer, para poder colocar para as pessoas que seriam os adversários de Deus. E a gente sabe que contra Deus não existe ninguém que possa chegar à altura do Criador. Até porque se tivesse alguém para poder chegar à altura do Criador, Deus não seria Deus, seria outra coisa. Então, se nós temos a conscientização, o conceito do que é Deus, né? Que é imutável, único, verdadeiro, onipotente, onisciente, onipresente, nada foi criado antes dele. Ele é o início e o princípio de tudo. É eterno. Nós não somos eternos, porque nós tivemos um princípio de criação. Nós somos imortais. Mas Deus é eterno. Porque nada criou ele. Ele é soberano. E por mais que as religiões, essas que nós citamos aqui, elas tenham feito adversários, né, do bem contra o mal, se nós formos colocar na comparação, e essa comparação está muito bem feita lá, na primeira parte do livro Céu e Inferno, é muito claro. São apenas colocações, conotações de seres que a humanidade sempre colocou como adversários para poder exemplificar aquilo que na realidade é o que nós somos. Porque quando nós dissemos assim, um depoimento de alguém que possa ter cometido alguma coisa errada, foi Satanás que me impulsionou a fazer isso, foi Beelzebub que estava do meu lado, na realidade nós estamos dando desculpas para a situação inferior que nós somos. Tem um palestrante espírita chamado José Carlos Léo, que eu gosto muito dele. Uma vez eu conversando com ele, e ele dizia assim, Cosme, tudo hoje é o demônio. Ninguém acha que faz aquilo porque aquilo é dele, da criatura humana, que não se reconhece, né, como criatura inferior, espírito inferior, que precisa ainda trabalhar muito as suas, né, necessidades, né, as necessidades morais. E aí sempre coloca a culpa no demônio. E na realidade, o demônio é ele mesmo, porque são espíritos inferiores que nós atraímos para que possa nos dar a influência para nós executarmos tal situação. E aí, nessa passagem aqui que a gente leu, a gente tem essas interpretações e eles até colocam, por exemplo, falam em Davi, né? Falam no... porque Davi, para os hebreus, para os judeus, ele é muito importante. Né? Davi foi aquele que derrotou Golias, né? Que era um filisteu. Está escrito aqui numa das interpretações aqui, fala filisteu, significado filisteu. Os filisteus brigavam com os hebreus, né? E numa briga dessas, Davi derrota Golias. Golias exemplificava a verdadeira prepotência, né? Daquele grupo de homens, daquela nação que chamava os filisteus. E aí Davi vai até o trono. Davi era um pastor e que derrota um gigante que tinha o triplo de altura dele. E a gente enxerga isso lá dentro do Velho Testamento, né? Então, eu enxergo essa passagem como uma passagem assim da luta do bem contra o mal. Daquilo que é muito... E a luta do bem contra o mal é muito filosófica, tá? Ela é muito voltada para a questão de nós pensarmos. Por quê? Desde a antiguidade, desde as religiões mais primitivas e dos povos mais antigos, essa situação ela sempre existiu. O bem e o mal, né? E embora eles não soubessem o que caracterizavam, eles acabavam criando figuras, alegorias, para poder denominar. Porque nós somos muito materiais de pegar. Temos que criar uma imagem para Deus. Nós temos que criar uma imagem para o mal. E a gente não percebe que isso também está muito dentro da gente, né? essa questão. E aí a gente pergunta assim, se Deus criou tudo, então Deus teria criado o mal? É uma questão que nos merece reflexão. Não é uma questão boba, não. Eu tenho certeza que você deve estar querendo perguntar isso. E Jesus disse, os homens são mais ignorantes do que maus. É. Então, não é questão... A resposta é essa. A resposta é essa aí da família. Exatamente isso. Na realidade, Deus não criou o mal. O mal é parte da nossa ignorância. Na escala espírita, nessa terceira ordem, né, dos espíritos imperfeitos, o Kardec ele é muito, muito sensato quando ele coloca exatamente isso. Numa das ordens lá, acho que são os batedores, ou daqueles. Aqueles falam que são zombeteiros. Né? Os zombeteiros são aqueles que ficam brincando, duendes, gnomes e tal. E tem os espíritos do mal mesmo, né? Que algumas religiões antigas eles até criaram, né? Como deuses, né? Criaram o espírito do mal, eles até deram nome, né? Anjo do mal, espírito imperfeito, criaram nomes para esses espíritos. Mas na realidade se tratava o quê? Se tratavam de ignorância do homem, do espírito. Porque quando a gente desconhece o que é verdadeiro, a gente acaba desvirtuando o que é o correto. O desvirtuamento do que é o correto, quando a gente tem entendimento, passa a ser ignorância. Então, o questionamento que nós colocamos aqui, e que sempre dá uma grande confusão, porque todo mundo, eu lembro que isso na época de mocidade também era assim, o pessoal dizia assim, pá, mas se Deus criou tudo, criou o mal também. E a gente sempre dizia, não é assim. O mal não foi criado por Deus. Ah, então por que ele me criou dessa forma? Para você poder ter méritos, para você alcançar a perfeição. Agora, a nossa ignorância que vai... É o pneu careca, né? Que vai comendo de um lado, comendo de um lado, comendo do outro. Daqui a pouco você está tortinho, você não vai seguir reto, na reta. A resposta é exatamente isso. É nossa ignorância. É a nossa ignorância que nos faz chegar a cometer equívocos que nós dizemos que chama-se o mal. Só um segundinho, para você poder falar. Vou te deixar falar. Só para poder rematar aqui o que a gente está comentando aqui. Nessa situação toda do bem e o mal, que é uma discussão filosófica, que é uma discussão de conceitos de ordem, classe de espíritos, a gente pode imaginar então que o mal não existe? O mal existe. O mal existe. O mal é fruto da nossa ignorância, como ele respondeu aqui. Ou a não prática do bem, que é um... No livro dos Espíritos, há uma pergunta. Eu não sei, eu não tenho essa pergunta decorada na minha cabeça, que diz o seguinte. Por que há o mal no mundo? Por que o mal às vezes sobrepõe ao bem? E eles respondem, os amigos espirituais, pela omissão daqueles espíritos que podem fazer o bem. Isso está no livro dos espíritos. Olha que pergunta. A nossa omissão, a nossa ignorância, muitas das vezes deixa essa coisa crescer. É por isso que a gente não pode se calar por determinadas situações que nós consideramos como situações erradas. Porque se o mal... Aí eles continuam. O mal, ele está sempre mais em evidência porque aqueles que o praticam têm mais presença, querem mais colocar aquilo que julgam correto do que aqueles que se julgam certo para fazer o bem. Então, a ausência do bem faz com que esse mal cresça. A partir do momento que essa situação ela começar a se modificar... Aí vai poder o negócio cair, o mal cair. Isso está no livro dos Espíritos. É uma pergunta lá. Fala isso. A ausência do bem faz com que esse mal... Pode falar aí. Sempre falando isso, a gente discutia até muito sobre isso lá no centro também. é como, porque assim, a limitação, né, da ignorância, ela cria um rio tendencioso, assim, um caminho limitado. E esse caminho limitado, as pessoas que já entram nele já estão limitadas, porque, então assim, quando a gente pega a Bíblia, pega qualquer doutrina religiosa, há diversas questões ali a serem analisadas, tanto externas quanto internas, do próprio ser humano, do seu conserto, da sua evolução. Essa parte interna geralmente é relegada, a pessoa fica com a parte externa, que é o mal externo, o mal, o que te faz mal do lado de fora. Né? Então é o Beuzebu, é o diabo, ou seja, essa parte é interessante porque eu justifico. É mais cômodo, porque eu não me responsabilizo exatamente pelas minhas próprias fraquezas e tendências ignorantes. Exatamente. A gente falava sobre isso porque a gente propunha no grupo de estudo, um dos pilares era assim, o espelho. Aqui, se nós falarmos sobre algo, falamos sobre nós mesmos. Então eu falo sobre mim, nunca sobre você. E aí a gente começava a falar, e isso era um fator interno, ou seja, eu estou falando de mim. A Bíblia fala sobre você, diversas milhões de passagens sobre você se consertar. Então, aí a pessoa fazia, mas aí a gente falava, porque a pessoa precisa respirar mais algumas vezes antes de falar, porque a serenidade faz parte da nossa evolução, é um fator predominante. Então aí a minha serenidade... Né? E as pessoas, elas levavam como... Ela pensava na serenidade do outro, que o outro não era sereno. Quer dizer, o outro é o mal, é o diabo, é o demônio. É sempre, o diabo não é o que... A tua imperfeição é o outro. É automático. Sem contar as pessoas que falam assim, por que, que eu vou ser calma, serena, paciente, se o outro não é? O outro é justificativa. Então isso que você falou casa muito bem, é muito interessante isso. No livro Céu e Inferno, muito... você pegou aqui, estudando Céu e Inferno, pegou? Uhum, pegou. A gente, na primeira parte, é sensacional, ele esclarece muita coisa, que é a questão dessa questão. A primeira parte do Céu e Inferno é bem filosófica, porque eles vão conceituar demônios, anjos, o que é céu, o que é inferno, né? Qual é a concepção segundo as religiões que interpretam esses lugares, esses conceitos, o bem e o mal. Então, é importante você ter esse conceito filosófico para a gente poder entender até o que se passa numa passagem como essa. Isso aqui é o Novo Testamento. O Novo Testamento é recheado de palavras aos quais aqueles homens, né, pegavam esses significados e iam colocando lá. Muitas das vezes nem sabia o que era. Satanás, Lúcifer, o diabo, o demônio. Todo mundo ia fazendo uma escala, uma ordem lá, que era essencialmente de quê? De espíritos imperfeitos, né? Mas que, segundo algumas tradições, conceituaram como anjos, né? Que subiram até o grau mais elevado e se perderam. Ah, porque traiu Deus, ah, por não sei o quê. Tem essas histórias, vocês já devem ter escutado isso. E lá, no Céu e Inferno, o Kardec, ele é taxativo lá. Ele diz assim, vem cá, se chegou à perfeição, então como é que voltou a ser mal? Então, regrediu, retroagiu dentro do processo de perfeição? Cabe reflexões sobre isso. Gostei bastante do texto, acho o texto difícil. É um texto, é uma passagem fácil de interpretar, não. Muito... muito delicada, está falando de conceitos assim, muito fortes, né, do judaísmo, essencialmente para eles, Filisteu, Davi, tudo isso tem significado. A gente não estudou aqui o Antigo Testamento, o Velho Testamento, mas tem coisas aqui que você remonta lá, você tem que buscar lá. O que é Filisteu? Né? O que é Davi? Então isso, a gente tem que entender isso para a gente poder entender o que está escrito aqui. Quem é esse Davi? Quem era o Filisteu? Tem que entender esse contexto para a gente poder saber o que se coloca nessa passagem para a gente poder tirar a interpretação, pelo menos, mais racional do que a gente está estudando. Edson, quer fazer alguma contribuição aqui nesse primeiro texto do Beuzebu? Tem mais gente querendo falar, não? Não tem mais ninguém querendo esgotar o assunto? Nossa! Tá bom. E tem... Depois a gente passa para outro. Eu sempre Não sei, ou eu estou andando pelo caminho errado, ou eu estou sendo sensibilizado de maneira diferenciada. Gostei muito de ouvir o que vocês disseram, mas a mim me trouxe um outro aspecto. Até no título, quando nós começamos a ler, a gente já percebeu que existe uma dualidade. Eu tenho o mestre, uhum, e tenho o Beelzebu como representação do quê? Da minha resistência. Uhum. Quando eu comecei a ler aqui que os trouxeram Jesus para ele, um endemoniado, segue mudo, e Jesus o curou, e as turbas ficaram extasiadas e começaram a dizer para ele que aquilo era porque ele recebia ordens, ou ele era o próprio Beelzebu, uhum, eu interpretei que é a minha luta íntima, a minha resistência a esses valores que eu ainda não adotei. Uhum. E faço a minha pergunta, por que eu continuo resistindo? Por que definitivamente eu não ponho em prática se eu estou vendo que é muito melhor viver com o Senhor? Por que eu coloco essa capa escura? Que Beelzebu representa o quê? É uma representação, gente, não é uma entidade. A gente, aqueles que são videntes aqui, eu acho que o Cosme está ciente disso, não sei se tem mais médios videntes aqui, que encontram companheiros espirituais, que modificam a sua estrutura perispiritual para se parecer com esses companheiros, na verdade, eles estão tentando, é a luta íntima. Depois que a gente conversa com eles e sai a capa, a gente vê um coração muito necessitado, choroso, mas que reagiu com raiva, com violência, para não admitir a sua fraqueza, para não admitir a fome e a sede que sentia. Porque nós somos orgulhosos. Nós somos muito orgulhosos. Ele disse uma coisa aqui no início do nosso estudo e eu parei para refletir. Não é que a maioria de nós é oriundo do catolicismo, não. Uhum. Todos somos oriundos do catolicismo. Todos. Porque não tinha espiritismo há 200 anos. Uhum. E olha só, a vida não é quando você acabou de nascer e quando você vai morrer. Ela é uma sequência de experiências acumulativas. Que você ainda, mesmo que você não queira, você invoca. Invoca de maneira o quê? Vou citar de novo, porque é uma das áreas que eu estou estudando bastante. A psicologia chama isso de id, a identidade, o que está no teu íntimo. E só revela naqueles momentos que você não tem controle. Quando você explode. Quando você está sob o efeito do seu íntimo, do seu eu. É o capítulo seguinte. As suas expressões dizem que você é. Aquele momento em que você solta aquela palavrinha de 5 letras, ou de 6. Esse é você. São as identificações que a gente não quer. Aí a gente resiste a Jesus. Companheiro, nós estamos sempre agora. Tá, nós estamos numa disseminação de apontamento de dedo. Eu nunca vi tanto honesto num país de desonestos. É uma coisa impressionante. Eu julgo que ela é. Faz falcatruas, mas eu faço download de música na internet. Uhum. Que coisa linda. Ainda sai avisando. Olha, gente. Eu tenho vai passando. Se puder, eu instalo programas com crack. Mas eu estou acusando ele de fazer falcatrua. Eu estou dizendo que ela não tem que gerir a minha incapacidade de administrar um mundo onde as diferenças... Gente, não vai ter jeito. A gente conta isso dentro da nossa casa. Nós temos que administrar as diferenças que estão ao nosso redor. A cegonha não passou com a gente no bico, alguém deu um tiro e nós caímos por acaso. Estou num mundo tão triste, meu Deus. Não é isso, pelo amor de Deus. Nós fomos trazidos aqui com um objetivo. A espiritualidade superior tem dito assim, meu filho, o senhor está achando que você está aí aqui a passeio? Estuda o livramento. O Espírito falou pra gente, olhar o livramento, meu filho. Busca aqueles que acompanharam o mestre. Tá vendo alguém na cadeira vislumbrando o firmamento com suquinho? No meu caso, laranja, que eu adoro. Porque uva tá deixando meus dentes amarelos. Não. Eu só vi quando eu conversei com isso ela. Foi esse terço ou esse segundo? Quando você se decidir a viver com Jesus, saiba, você está indo contra uma maré, uma avalanche de conceitos que ninguém quer mudar. Num grupo de pessoas ociosas e falando mal, se você levanta o dedo para dizer, gente, mas não penso nisso não. Quer? Se você não acusa o tempo todo, você é um santinho do pau louco. Se você trabalha, como ela disse, se você se esforça para ser uma pessoa doce, suave, bondosa, tem uma expressão aqui que eu não vou dizer, jocosa, que define quem você é, que começa com B. E termina com A. E então, na passagem diz isso, né? O tempo inteiro, né? Jesus diz, né? Se você não fala, não anda no bem, não adianta que você não me ama. Amigo, né? Nós estamos criticando pessoas que estão fazendo só estar diferente de nós. É o próximo passo aí da leitura. A gente vive criticando. Isso aí. E Jesus disse o quê? Quem não é contra mim, está comigo. Ou seja, Senhor, vimos lá um monte de gente falando lá, pregando na praça, fazendo bondade, aí a gente já quer. Não, isso aí é só o espírita pode fazer isso, meu filho. Uhum. Onde é que está escrito isso? O que Jesus falou? Quem não espalha, ajunta. Contei aqui para vocês a historinha do companheiro que nos visitou, depois de muitos anos na espiritualidade, comandando uma falange de espíritos. Em algum momento ele viu um espírito passar onde ele estava. E se encantou com aquele companheiro, com aquela irmãzinha. Ela era espírita? Pouco importa. Mas a música que ela cantava já dizia pra gente quem era a companheira que passeava numa região de muito sofrimento. Mandei pra vocês a música. Uhum. Era espírita. Era católica. Interessa. A ação do bem, ela é definida por posturas do bem. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que começar a perceber que nós... Isso foi o que eu entendi, tá, gente? De novo, essa é a minha interpretação. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente sempre tenta trazer para dentro do nosso coração o entendimento de uma outra maneira. Gente, eu acho que isso aqui tem a ver com a resistência que eu faço em ser do Mestre. Estou resistindo, não sei porquê. Alguém aqui já... Desculpa, mas eu tentei gravar, mas eu mandei para vocês a mensagem da nossa irmãzinha no início do nosso mediunato. Ela falava, meu filho... Você vai ficar morno até quando? Toma uma decisão. Ou você vai, ou você fica onde você está. Não vai vir ninguém te acusando. Agora, a gente não vai ficar todo dia aqui. Vai lá, meu filho. Vamos lá. Ai, estuda. E não sei o quê. Não vai, porque não tem tempo para isso. A gente vai procurar outro. Mas tu tem que tomar uma decisão. Ou você é quente, ou você é frio. O que a gente quer ser? Próximo. Tem que ler o próximo. É, a árvore e seus frutos. Já aproveita e já quer fazer a colocação logo, a árvore e seus frutos. É, a gente meio que já pegou o gancho já, disso, já né? Já pegamos. Gente, assim, eu sei que nós estamos aqui, não é para ninguém sair por essa porta aqui achando que vai virar santo. Isso é um dos grandes equívocos das pessoas que adentram as religiões, acreditando que elas, a função da religião, isso é minha visão, é totalmente personalizada, é meu, isso aqui não está escrito em lugar nenhum. A função da religião, para mim, é ela te auxilia a identificar as tuas dificuldades. Para mim, isso é meu. Eu acho que a religião tem me auxiliado, no caso, no uso do doutrina espírita como religião. Até porque os nossos amigos falaram assim, meu filho, não ame doutrinas. Viva o Evangelho e sirva a Jesus. Então, nós temos tentado identificar em nós as dificuldades. Por que eu não amo mais a Patrícia? Eu quero amar ela demais. Eu não consigo. Por que eu não amo todos de uma maneira absoluta? Essa companheirazinha aqui disse numa reunião. Eu ainda não sei amar de maneira plena, mas eu me esforço para não sentir raiva nem ódio de ninguém. Isso já é, por si só, uma grande mudança em nós. Ver, como diz um budista, sem julgar. Estou olhando para ele. Sem julgar se ele é branco, negro, louro, olho puxado, se ele é castanho, se é azul. É que nós vamos falar amanhã sobre isso. Nós estamos muito preocupados com a exterioridade, porque é ela que tem falado muito firmemente no nosso coração. A gente não está conseguindo encontrar a necessidade e os valores espirituais. A matéria tem berrado nos nossos ouvidos e a gente tem escutado. A gente tem escutado de uma maneira até muito mais atenta do que o espiritual. Porque eu ignoro o espiritual. Eu sou ofensivo, eu sou agressivo, eu sou maledicente, eu sou mentiroso, eu sou hipócrita. Eu não quero entrar e não quero que ninguém entre, porque eu sou invejoso também. Claro, claro que eu sou invejoso. Eu interpreto as coisas da minha maneira e acho que todo mundo tem que interpretar igual, tem que ser assim. Essas são as nossas posturas no mundo que a gente não revê, a gente não quer parar para pensar, porque alguém disse que é isso aí. A matéria está dizendo para mim que eu tenho que gozar no limite da exaustão. Só que a verdade dentro do nosso coração diz que a matéria está apodrecendo a cada dia. Então eu estou em guerra comigo mesmo. Jesus, luz, Beelzebú, a certeza de que eu ainda vivo em trevas. Então, quando a gente encontra, em algum momento, nós vamos ter que tomar essa decisão. E como nós não somos suscetíveis ao amor, Deus nos manda uma companheirazinha que está sempre conosco, que nos sensibiliza muito mais do que o amor. Mas eu não sou sensibilizado pelo amor. Quando um companheiro fala mal de mim ou me chama a atenção por alguma coisa, eu já me agito aqui dentro. Talvez hoje eu não responda, mas penso. Levei uma fechada. Deus te abençoe. Né? Que bom que eu não expresso. Já é um passo. Já é um esforço que eu tenho feito. Vamos ser mais flexíveis ao amor. Vamos ser mais flexíveis a Jesus. Vamos aceitar a companhia desse companheiro quando ele nos entregar irmãos que estão na necessidade. Mas não é o cara que está deitado na rua ali, coberto de sujeira, não, gente. É o companheiro do teu lado, no teu ambiente de trabalho. Você foi convidado a estar aqui. A gente tem que começar a ver o qual a gente falou a verdade. Se nós estudássemos com mais afinco o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, até que entrar no nosso coração, nós nunca mais teríamos dúvidas em relação à perda, à tristeza, solidão, com problema na família, problema no trabalho, ai meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Porque a gente percebe que existe uma mão que determina todos os nossos objetivos. É evidente que Deus não vai botar veneno na tua mão. Isso aí é do teu livre-arbítrio. Mas ele te coloca em algumas situações para que você exercite o quê? A paciência com as diferenças. Ela falou sobre paciência. Ficou muito na minha coração. Nós não estamos sendo pacientes com as funções que tem dado a nós. Às vezes você é colocado numa situação onde você não esperava. E você se desespera. E a lamentação torna-se a sua palavra desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E tem mais, hein? Chega na espiritualidade, chora também. Aí o nosso companheiro fala assim, tá, filha, vai, você vai. Tá bom, minha filha. Vou te levar agora numa casa espírita pra gente assistir a palestra do Cosme. Vai ser no meu. Tem uma... Eu li ontem um texto, ele falou sobre a questão do lixo. Eu li um texto lá na Farmácia Átomo, falava exatamente sobre isso. Nossa, será que eu faço meus remedinhos, né? Eu fui lá pegar o do meu filho. Ó. E aí o texto falava exatamente sobre isso. É um, vou falar rápido porque faltam 5 para as 2. Deixa eu só resumir. O segundo que estava escrito lá era do Jabor, mas tudo fala que é do Jabor. Mas eu gostei do conteúdo, o conteúdo é importante. Que ele pegou um táxi para poder ir para o aeroporto e o motorista de táxi vinha com ele tranquilo para o aeroporto. Eis que de repente eles levam uma fechada. O companheiro, não sei se você já ouviu falar. Não, o companheiro deu uma fechada nele e saiu. Aí o motorista do táxi teve que frear repentinamente. Aquilo, né, fez com que eles tomassem um susto e tal. Aí o. Esse camarada não conseguiu ir à frente, o motorista do táxi passou por ele e deu um tchauzinho, deu um sorriso. E aí quem está contando, segundo o texto do Japão, disse assim, vem cá, esse cara quase nos matou, quase me fez perder o meu compromisso. Você ainda está dando tchauzinho para ele e dando um sorriso? Falou assim, meu amigo, nós não temos que levar lixo para casa. Se o companheiro está preocupado com alguma coisa que está acontecendo com ele... Se eu for revidá-lo, eu vou acabar recebendo esse lixo que ele está levando ali, trazendo para ele. Então eu estou passando essa serenidade para ele, para que ele possa ir bem acompanhado, porque eu não vou revidar isso. Porque a partir do momento que eu trago para mim a mágoa, o ressentimento, a angústia, o sofrimento que esse companheiro está passando, eu é que vou, na realidade, ser o caminhão do lixo. E vou estar recebendo isso, e vou acabar despejando outras pessoas. Então, das próximas vezes que alguém fizer isso com você, você faça da mesma forma. Abençoe e deixe que a pessoa siga adiante. Porque é problema dele o que vai acontecer na vida dele. Agora, você não vai se, na realidade, sujar com o lixo que ele traz ali dentro. Porque provavelmente ele está passando por alguma situação que a gente desconhece, mas é uma situação que está incomodando a ele. Eu achei o texto ótimo. Eu falei, e é, o tempo inteiro a gente tem isso. Aqui no trabalho, em casa, na rua, um monte de coisa que a gente vive e ao mesmo tempo a gente às vezes não sabe se manter equilibrado numa situação como essa. Qualquer espetada já nos deixa mais irritado, mais desequilibrado. Isso acaba quebrando, né, a nossa elevação, a nossa serenidade, a nossa harmonia, para que a gente possa seguir sempre dentro do que a gente pode, né, daquele campo mais com um pensamento elevado, mais, né, sereno, mais tranquilo. E de fato, essa coisa é muito comum. É muito importante a gente manter realmente a nossa... Porque não é a situação que a gente acontece naquele momento aí de explosão qualquer que vai deixar a gente mais, melhor. Aí você xinga o palavrão, você solta uma palavra mais rude, e aí o que, que vai acontecer? Você acaba trazendo, né, companhias nesse nível. A partir do momento que a gente deixar isso, se a gente cair nessa situação... Deixando acordar as nossas. É, se a gente cair no equilíbrio, a gente vai ter, eu acho, mais serenidade para resolver a situação de uma maneira assim, mais equilibrada. A gente vai ficar bem melhor mesmo. Os níveis que o Edson colocou lá do vigiar e orar. Você está conseguindo segurar, né? É uma coisa, conseguir expressar, mas conseguir dar pensamento positivo é diferente. Eu acho que a árvore e seus frutos representam bem a nossa vida, né? Nossa vida é uma árvore, né? Que vai crescendo desde pequenininho e tal. E os nossos frutos seriam as ações que a gente executa conforme a gente vai crescendo, aprendendo, vai fazendo. Então, a árvore e seus frutos. Se a gente criar uma árvore equilibrada, né? Uma vida mais equilibrada, ela produzirá muitos frutos saudáveis, né? Gostosos, né? Da gente apreciar. E do contrário, da mesma forma. Essa árvore vem de longe. De longa data, né? Hoje é Fabíola, ontem foi Joaquim, antes de ontem foi Missão. Com certeza. A gente vai... Vamos encerrar então por aqui, né, gente? Já são 2 horas, a gente vai para a parte prática. Irradiação. Prece para os desencarnados e encerramento. Eu me lembro mais como é essa... Primeiro ela, depois os desencarnados e depois o encerramento. Senhor Jesus, amigos espirituais que aqui se encontram, nesse momento, possamos pedir para toda a humanidade, nosso país, todos os países que nesse momento passam pelas suas dificuldades, pelas suas desarmonias, que essa luz, Senhor, que vem de Ti, possa abraçar a todos os continentes, ao nosso planeta, que possa irradiar o fluxo de benevolência, de bondade, chegando aos nossos corações que estão apertados, passando por alguma dor, e que possa amenizá-las, porque sabemos que nunca estamos sós. Abençoai, Senhor, e irradiai toda a sua luz, principalmente para os irmãozinhos. Mona Lisa Tinoco Cavalcante, Marcos Vinícius da F. Buarque, Theo Cavalcante Buarque, Ian Cavalcante Buarque, Camila Tinoco Cavalcante, Glória Blá, Amanda Tinoco Cavalcante, Inalda Pereira de Moraes, Cristiano da Silva, Patrícia Martinez de Souza, Maria Eduarda Almeida, Flávia Regina Almeida, Valdir Russo Calvano, Joyce Nóbrega e Francine Magalhães. Que assim seja. Que assim seja. Senhor Jesus, eternos pedintes que somos, rogamos, Senhor, as tuas energias de paz, de serenidade, de harmonia, de soerguimento, a todos os companheiros que já estão, Senhor, vivendo e retornando à vida verdadeira, à vida espiritual. Que sejam todos envolvidos na tua misericórdia. Sejam todos envolvidos, Senhor, pela tua falange de amor e de luz, que trabalha sempre pela restauração da harmonia, da alegria. E a esses companheiros, Senhor, que habitam os nossos corações e que muito amamos, rogamos Heraldo de Freitas, Gabriel Cavalcante, Cora Ribeiro, Alberto Correia, Adriana Tomás, Carmen, Márcia, Irani, Auriano, Gerânimo Gomes, Valmira, Afrânio, Cifrânio, Arlete, Dijanira, Madalena e Linda. Que todos sejam, Senhor, envolvidos na tua misericórdia, no teu amor e na tua luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mestre amigo, muito obrigada por mais uma tarde de estudos, onde possamos refletir um pouco mais. Um momento onde chega informações novas, ou reacendem nossas lembranças para o que conhecemos enquanto seres espirituais, tendo uma brevíssima experiência terrena. Que esse processo pedagógico, que eu chamo de reencarnação, que a gente possa, nesse processo pedagógico, aprender, sermos conscientes e cientes dos nossos papéis, do que precisamos enxergar em nós mesmos, desvelando todo o nosso potencial interno, para que possamos estarmos equilibrados, cientes dos nossos companheiros, das nossas dificuldades e do que possamos fazer de melhor a cada vida, para nós e para uma vida próspera. Agradeço a oportunidade de estar neste grupo estudando. Agradeço a todo o acolhimento dado às presenças que, por alguma forma ou outra, chegaram aqui, que precisam tanto do acolhimento, de tanta paz no coração que não tem. Que cada um encontre a sua paz interna, que sigam. Porque a vida é movimento, precisamos seguir sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, muito obrigada por essa tarde. Graças a Deus. Agradecendo a todos os nossos amigos espirituais, os trabalhadores que coordenam esse estudo, aos nossos amigos, pedindo ao Pai que nós possamos estar fortalecidos ao sairmos daqui e que nós possamos dividir essas benesses com todos aqueles que nós encontrarmos pelo nosso caminho. Vamos em paz, Jesus nos abençoe e nos acompanhe. E até a próxima semana. Que assim seja. Assim seja. 2h05. Você falou do Sérgio? Ah, não. Olha só, o Sérgio está vivendo uma situação complicada. Passei para vocês um e-mail. Aí fica a critério de cada um. A gente vê o que a gente pode fazer. Algumas pessoas querem separar. É. Donativos, outros querem dar dinheiro. O São Gonçalo foi inundado semana passada. Perdeu. E aí ele perdeu tudo na casa dele. Tudo. Até o som, que é o que ele trabalhava. Então ele está numa situação lá complicada. Então a gente está tentando aqui dentro da Embratel ver o que a gente recolhe, né? Semana vai vir lá no centro, ver se tem roupa, ver se tem. Perdeu tudo mesmo. Tudo. E aí eu não sei se a gente podia, de repente, juntar o dinheiro, como a gente fez uma vez com a... Eu já estou recolhendo, porque o Francisco, o Celinha... Tá, então... Tá? Quem quiser, a gente pode dar. Tem. Dois rapazes. O baixo tá falando alguma coisa, mas se você quiser, eu canalizo já pra você. Não, pode ficar com o Nelly. Porque tem vários grupos. O Cosme me ligou hoje e falou... Mas é bom se juntar. Ana, eu já falei nela de manhã. Não, depois a gente vai juntar pra gente. Tem, o Cosme falou com a Barata. Eu vou dar dinheiro. Vou dar um dinheiro pra Simone. E aí... Eu vou ver lá no centro se tem alguma coisa lá, material. Eu tô vendo também no centro se tem roupa. É, porque no centro tem muito bazar, né? Às vezes faz bermuda, camisa, camiseta. Foi foda, eu pedi pra... Eles são grandões. São grandes. Vou mandar foto dele. Ela já mandou. Já quem? A menina já mandou. A Cris.